Segundo volume da obra. Fluido racional. O fluido da imunização racional vai dominar todos, imperar entre todos, por ser do verdadeiro natural de todos, por ser da verdadeira origem de todos. Por isso, tinha que chegar este dia de todos conhecerem o seu verdadeiro natural, que não conheciam. Não há este que não queira ficar sob a influência ou sob o domínio do seu verdadeiro natural de racional. O elétrico e magnético é do animal, é do irracional, é do bicho, é da bicharada ou da bicharia, o elétrico e magnético. Ninguém mais vai querer ser dominado como bicho pelo elétrico e magnético. O elétrico e magnético é para domínio dos bichos, é da formação dos bichos. Por isso, os bichos não têm equilíbrio. Bichos são desequilibrados, são livres pensadores. O elétrico e o magnético são da origem do mal, são da origem da matéria. Agora, todos conhecem a sua formação, a sua origem de racionais puros, limpos e perfeitos, sabendo e conhecendo por que ficaram assim. Todos abraçam o que é da sua verdadeira origem, que é a imunização racional. Todos querem o fluido racional para o equilíbrio, o bem e a felicidade de todos. Sim, porque todos procuravam o bem, mas não sabiam como encontrá-lo. E no fluido magnético e elétrico, nunca poderiam encontrar. Poderiam encontrar o bem aparente e não o bem verdadeiro. Hoje, todos conhecem o bem aparente, que é do magnético e elétrico, e o bem verdadeiro, que é o fluido da imunização racional. O fluido da imunização racional é puro, limpo e perfeito, por ser racional, da origem do ser humano, da origem de onde todos vieram. Uma vez esse fluido dentro da pessoa, regula a pessoa, equilibra a pessoa. Começa tudo a dar certo na vida da pessoa. Começa a acertar em tudo. Vai se modificando naturalmente, porque vai curando a pessoa. Vai afastando os males dos fluidos elétricos e magnéticos, até afastar de uma vez, porque o fluido elétrico e magnético é deformado. Entra o fluido puro no corpo da pessoa e o deformado se retira, porque a pessoa é um aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional. E por isso são animais racionais de origem racional. O fluido de sua origem é que é o certo para o domínio dos seres desta origem, que é o ser humano. Foram qualificados de animais racionais por pertencerem a alguma coisa pura e animais irracionais por não serem puros. O fluido elétrico e magnético é para o domínio dos irracionais e o fluido da imunização racional é para o domínio dos animais racionais. Mas, por a humanidade não conhecer a sua origem, é que estavam aí dominados pelo elétrico e magnético. E daí o desequilíbrio como feras bravias, como loucos varridos, como desumanos. Tudo isto feito e produzido pelo fluido magnético, imperando entre todos. E daí, tudo sempre para pior, de pior para pior sempre. Por estarem dominados pelo fluido elétrico e magnético, somente podiam ir de mal a pior. Agora, conhecendo o que são, o porquê são assim, o que eram, o que foram e por que deixaram de ser o que eram para serem o que são. Conhecendo a sua origem, abraçam de unhas e dentes para serem dominados pelo bem e não pelo mal, para serem dominados pelo fluido da imunização racional, para o bem de todos, para que tudo se multiplique de bem para melhor. Por conhecerem agora seu verdadeiro ser, a sua verdadeira origem, e serem dominados e guiados pela base da sua verdadeira origem, o fluido racional, para o equilíbrio e o bem-estar de todos, a imunização. Imperando a imunização racional entre todos, domina todos. Por serem desta origem de racionais, só agora é que estão conhecendo a sua verdadeira origem, nesta grande descoberta da imunização racional, que é do verdadeiro natural de todos, que não conheciam. Com a imunização racional, vão resolvendo tudo de bem e de bom, porque é racional a origem do ser humano, animais racionais. Assim, todos felicíssimos, por conhecerem o seu verdadeiro natural e o porquê de viverem horrivelmente como um animal, sob os efeitos do fluido animal, dominados por esses fluidos elétricos e magnéticos. Nunca poderiam encontrar o certo, sempre em dúvida de tudo, desconfiando de tudo, devido ao desequilíbrio proporcionado pelo fluido do elétrico e magnético, que é do animal irracional e não dos racionais. Hoje estão ricos de satisfação por encontrarem a verdadeira base de origem racional. O que é racional tem que ser dirigido pela sua origem, que é racional, e não pela base animal, que é do elétrico e magnético. A pessoa imunizada vive feliz por ser orientada por sua base de origem racional. E a pessoa que não é imunizada vive que nem bicho, que nem um animal, orientada pela base animal, o fluido elétrico e magnético, a base deformada, a base animal, a base do bicho, vive na dúvida de tudo, na esperança de tudo, na incerteza de tudo, em desconfiança de tudo, com medo de tudo, assombrado com tudo. Esta é a base animal, um desequilíbrio infernal, um desequilíbrio de loucos, desregulados pelos fluidos elétricos e magnéticos. É a base do bicho animal, dos bichos irracionais, dos animais irracionais. Já a base dos animais racionais é outra muito diferente. É de origem de racionais puros, limpos e perfeitos, de lá de cima da planície racional. Tratem de conhecer a sua origem para ficarem dominados pela base de sua origem de racionais, por meio do fluido que entra na pessoa e conversa com a pessoa, esclarece a pessoa, equilibra a pessoa. Daí, tudo dando certo na vida da pessoa, fazendo conferências com a pessoa e dando todas as orientações precisas para o equilíbrio da pessoa e de todos imunizados. Portanto, chegou na Terra a maior descoberta de todos os tempos, a descrição da formação deste buraco que botaram o nome de mundo. Todos aqui, dentro deste buraco, olham lá para o firmamento, para o sol, a lua e as estrelas, sem saberem, sem conhecerem o porquê da existência de tudo isto, vivendo igual a um animal irracional, que nada sabe descrever da origem de seu ser, e muito menos da origem dos outros seres, por estarem sob a influência elétrica e magnética, por estarem sob a influência do bicho, sob a influência elétrica e magnética. O fluido racional é cá de cima, da planície racional, e o fluido elétrico e magnético é aí debaixo deste buraco, que é o mundo deformado. O fluido aí de baixo, aí da Terra, é o fluido deformado, que comanda esta deformação dos animais irracionais. É o fluido da geração, formação e criação. É o fluido que gera tudo, cria tudo e destrói tudo. É o fluido que comanda este buraco, que é o mundo encantado. É o fluido elétrico e magnético. Fluido racional, aí dentro deste buraco, nunca teve. Nunca veio o fluido racional aqui, nesta deformação. Porque o fluido racional é lá de cima, da planície racional. É por isso que o fluido elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas, de todos os males que existem no mundo. Porque o fluido elétrico e magnético é gerador, criador e destruidor. Por ele gerar, formar e criar toda esta formação, é que ele é o causador de tudo quanto é ruim, de tudo quanto é mal. E por ele ser um fluido ruim, é que fez todas estas aparências, como se fossem verdades, que formou, gerou e criou como se fosse verdade. Então, tudo é aparência, gerado, formado e criado pelo fluido elétrico e magnético. Tudo isto não passa de uma formação magnética, magnetismo puro, e por ser magnetismo puro, é que tudo tem seu tempo de duração. Não existe nada eterno, por ser tudo magnetismo, gerado pelo fluido magnético e elétrico. E por ser magnetismo puro, é que não há estabilidade nem no tempo, nem nos seres. Coisa alguma pode regular certo, devido ser tudo magnetismo puro. Tudo gera, nasce, cresce, reflorece e desaparece, por ser magnetismo puro. Seres materializados, feitos, formados e gerados sob influência magnética, que é o fluido magnético e elétrico. Por isso, surgem do nada, formam-se num tudo aparente, voltam ao nada, se reduzem ao nada, vindo do nada e acabando em nada. Tudo magnetismo puro, seres magnetizados magneticamente. Por serem de magnetismo puro, é que aparecem com vida e de repente perdem a vida, desaparecem, morrem. Por serem seres magnéticos, materializados neste tudo aparente, neste tudo do nada, que acaba em nada, por desaparecer. São seres materializados por uma força magnética, que é o fluido magnético, que deu a causa e a origem a todos os seres, o fluido elétrico e magnético. Portanto, o fluido elétrico e magnético é o criador e gerador deste mundo e de todos os seres que nele existem, de todos os feitos que nele existem, de todos os venenos, de todas as ruínas. E por ser magnetismo, é que tinham mesmo que viver de aparências, aparentando o que não são, a verdade aparente. Hoje é verdade, amanhã não é verdade. Hoje é verdade que você está com vida, e amanhã já não é verdade, porque estava com vida e perdeu a vida. Tudo no magnetismo é assim. Hoje presta, amanhã não presta. Hoje é verdade, amanhã é mentira. Hoje está bem, assim. Amanhã já não está. Hoje é bonito, amanhã é feio. Hoje serve, amanhã não serve. Hoje está novo, amanhã está velho. E tudo isso é instável desse jeito, por ser tudo de origem magnética, por ser tudo magnetismo. São seres materializados magneticamente, pois tudo que existe aí dentro deste buraco, que é um conjunto elétrico e magnético, tudo matéria magnética, matéria magnetizada, todos magnetizados e magnetizando. Por serem desta ordem, deste jeito magnético, é que nunca puderam descobrir a sua verdadeira origem e a origem do mundo. Por serem seres magnéticos, seres por força do magnetismo materializados. Por não serem seres verdadeiros, e sim irregulares, é que nunca puderam descobrir nada de verdade sobre o mundo e sobre a sua formação, geração e criação, por serem seres desta ordem magnética. O fluido elétrico e magnético é o verdadeiro arquiteto deste mundo elétrico e magnético. O fluido elétrico e magnético é o verdadeiro arquiteto deste mundo e sua geração, criação e formação. Os animais irracionais são gerados, formados e criados pelo arquiteto desta formação, que é o fluido elétrico e magnético, querendo dizer que os animais irracionais estão sob a influência e direção de seu arquiteto, o fluido elétrico e magnético, tudo sendo magnetismo puro, que é a base dos irracionais. Agora, a base dos animais racionais é outra. Por isso, são racionais. A base é racional. A origem é racional. E onde é essa base? Na planície racional. Originários da planície racional. Portanto, o fluido tem que ser o fluido da sua origem, o fluido da base da sua origem, que é a planície racional. A base dos animais irracionais é o fluido elétrico e magnético, e a base de origem dos animais racionais é a planície racional, o seu lugar de origem. Então, os animais irracionais, sob o fluido elétrico e magnético de sua origem, e os animais racionais, sob o fluido de sua origem, o fluido racional, da base de origem, orientados pelo fluido racional da planície racional, a base de origem. Agora é que estão conhecendo e sabendo por que são assim, porque até então ignoravam as bases de origem e da classificação dos seres lá de cima e os seres aqui de baixo. A classificação. O racional é lá de cima, a base de origem, e o animal irracional, aqui deste buraco, aqui na Terra, no magnetismo puro, no elétrico e magnético. Então, agora, todos vão fazer uma grande modificação no mundo. Por quê? Por meio do conhecimento da imunização racional, do fluido de sua origem racional. Vão ficar sendo orientados pela verdadeira base de origem racional. Ora, é claro que vão fazer uma grande modificação, porque estavam dentro deste buraco, sendo orientados pelo fluido elétrico e magnético, pela base dos irracionais, que é o causador de todo o desequilíbrio, de tudo e de todos. Agora, com esta grande descoberta, cada qual é orientado pela sua base de origem, os animais racionais, orientados pela sua base de origem, e os irracionais pela sua base de origem. Então aí é que vão começar a acertar em tudo, por serem orientados pela sua base de origem, a planície racional, por meio do fluido racional que entra dentro do seu eu e faz a ligação com a sua base de origem, a planície racional. Por não conhecerem por que são assim e por que aí viviam, estavam sendo orientados por uma base a qual não pertenciam, a base do elétrico e magnético. É por isso que nada dava certo neste mundo. Quanto mais procuravam acertar, desacertavam sempre, por estarem sendo orientados por uma base que não era a sua, o elétrico e magnético. E agora, conhecendo o porquê de tudo isto e a sua base de origem de animais racionais, todos são orientados por um setor diferente do que estavam sendo. Vai haver uma grande modificação no mundo para o bem de todos, para a felicidade de todos, para o bem verdadeiro e a felicidade verdadeira. Aí sim, o equilíbrio do mundo e o equilíbrio de todos, porque todos ficarão sendo orientados pela sua verdadeira base de origem, a planície racional, pelo racional superior e pelos habitantes da planície racional, pois estavam sendo orientados por uma base que não era a sua, o elétrico e magnético. Não conheciam a sua verdadeira base de origem, por não saberem por que são assim, de onde vieram, para onde vão e como vão. Por serem encantados pelo magnetismo, desconhecedores da verdadeira base de origem, geração, criação e formação. Desconhecidos por completo do porquê de serem assim. Hoje, conhecendo, vendo quanto tempo de lutas perdidas no elétrico e magnético, no magnetismo, para ter ligação com o seu fluido de origem, basta ler diariamente para conhecer o que é imunização racional. Depois de conhecer verdadeiramente o que é imunização racional, o fluido racional entra dentro do seu eu e faz a ligação com a planície racional. Aí começa a receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida. Basta ler todos os dias para ficar imunizado pelo fluido racional, fluido da verdadeira base de origem racional. Então, está aí a pessoa em vida ligada à eternidade, passando para a eternidade, por receber todas as orientações dadas e transmitidas pelos eternos da planície racional. Fica a pessoa em vida ligada à eternidade. Felicidade maior não pode existir. Está aí a felicidade verdadeira que sempre foi falada no elétrico e magnético, mas nunca encontrada, nem podia encontrar, por ser tudo magnetismo, seres magnetizados magneticamente. Está aí a divisão feita, os fluidos elétricos e magnéticos aqui deste buraco, aqui da Terra, e o fluido racional, da planície racional, da eternidade. Então, está aí os de cima, que são os animais racionais, e os cá de baixo, que são os animais irracionais. Então, todos de parabéns, integrados na eternidade. Então, todos entrando para a eternidade, por meio do fluido de sua origem, o fluido racional. Todos entram para a eternidade, porque todos pertencem à eternidade. O fluido, a origem de todos, é da eternidade. É lá de cima, da planície racional. E por isso são animais racionais, porque são da planície racional. Todos pertencem à eternidade, e por meio do fluido de sua origem, ficam ligados à eternidade. Aí na Terra, vivendo, mas ligados à eternidade, por meio do fluido de sua origem, o fluido racional, que pertence aos animais racionais, da planície racional. Todos entrando para a eternidade. Todos entram para a eternidade, por meio do seu fluido de origem da planície racional. E se entendendo, se comunicando com os eternos da planície racional, fazendo conferências, recebendo todas as instruções precisas e necessárias para o bom equilíbrio desta vida, enquanto permanecerem aqui nesta vida, neste chão, mais guiados e orientados pela eternidade, pelo fluido de sua origem da planície racional. Assim, todos vivem felizes e bem felizes, contentes e bem contentes, para sempre. Vivendo dentro deste buraco, no elétrico e magnético, com a vida dos martírios, martirizados pelo fluido elétrico e magnético, sem sossego, desapontados, desequilibrados, uma verdadeira casa de loucos, o elétrico e magnético. Porque o elétrico e magnético não dá equilíbrio a ninguém. E por isso, o desequilíbrio é grande. E as monstruosidades, estas nem se fala. Devido ao desequilíbrio feito pelo elétrico e magnético. O magnetismo só produz o mal. O magnetismo só faz o mal. O magnetismo é a fonte da origem do mal. E por isso, no elétrico e magnético, tinham que viver mal, fazendo mal. Bons para uns e maus para outros. Dizendo o seguinte: não se pode ser bom para todos, devido ao elétrico e magnético, que traz todos nesse desequilíbrio. O elétrico e magnético é somente para dirigir os irracionais. O ser humano, como está sendo dirigido pelo elétrico e magnético, tinha que sofrer mesmo muito. Hoje, todos conhecendo, sabendo e vendo a origem de tudo, de todos, e o porquê desta grande confusão da vida ser assim, deste jeito, a ponto de muitos viverem porque têm vida, mas não que tenham prazer de viver. Isto devido ao elétrico e magnético. Agora, racionalmente, tudo chegou. Racionalmente, tudo chegando. Racionalmente, todos vão vivendo. Racionalmente, tudo brilhando e havendo satisfação de viver. Por viverem sabendo por que vivem. Por viverem sob a influência pura, limpa e perfeita. A influência racional. Tudo vai sempre de bem para melhor. Mas como estavam vivendo sob a influência do elétrico e magnético, tudo de mal sempre. O elétrico e magnético não dá sossego a ninguém. Como estão vendo, todos vivem desassossegados, porque o elétrico e magnético não dá paz a ninguém. É o desequilíbrio total, e daí todas as ruínas. Assim que a humanidade tiver conhecimento do seu verdadeiro ser e de todo o conhecimento da imunização racional, vai repudiar o elétrico e magnético. Ninguém vai mais querer ficar por conta deste perturbador. Ninguém vai mais querer ficar por conta do mal, sob o domínio do mal, do elétrico e magnético. Todos abraçarão a imunização racional. Virarão as costas para o elétrico e magnético, por não serem desta base. Estavam de base trocada, por não conhecerem a sua origem. Ninguém vai mais querer saber do elétrico e magnético. Todos estão abraçados com a imunização racional, para adquirirem o fluido de sua origem, para viverem bem, para viverem felizes, para deixarem de viver como bichos, dentro do elétrico e magnético. Pois viviam como bichos. Hoje se entendem, amanhã se desentendem. Hoje compreendidos, amanhã descompreendidos, sem estabilidade no elétrico e magnético. Hoje em paz, amanhã em guerra. Hoje como amigos, amanhã como inimigos. O elétrico e magnético não dá estabilidade aí a ninguém. Joga uns contra os outros. Se hoje estão bem, amanhã estão mal. Se hoje estão contentes, amanhã aborrecidos. Se hoje estão felizes, amanhã estão furiosos. O elétrico e magnético faz todo esse desequilíbrio. Contente e alegre hoje, chorando amanhã. Desgostoso hoje, apaixonado amanhã. Todo este desequilíbrio é proporcionado pelo elétrico e magnético. Ninguém vai mais querer saber desta influência do elétrico e magnético. Ninguém vai mais querer ficar por conta destas influências. Vão abandonar por completo o elétrico e magnético, o causador de todas as ruínas do ser humano, que vivia sob o domínio de uma base que não era sua, que não é sua, a base do animal, do elétrico e magnético. Todos vão virar as costas, todos vão dizer: não queremos mais ser guiados pela influência do bicho, do irracional. Todos abraçados com a imunização racional, para adquirir o fluido de sua origem e entrar para a eternidade. Enquanto não sabiam por que assim eram, é que viviam horrivelmente deste jeito, sofrendo sem saberem por quê. E por não terem outro jeito, por não saberem, diziam: a vida é esta mesma. Não se conformavam com ela, se maldizendo sempre por não conhecerem a vida verdadeira, nem saberem por que assim eram, por que são assim e por que assim estavam. Tinham que admitir esta vida insuportável, assim deste jeito. E por admitir esta vida, por não conhecer a verdadeira, diziam: a vida é esta mesma. Mas não se conformavam, devido ao sofrimento, às decepções, às desilusões, tudo de ruim, enfim. A ciência do elétrico e magnético, o que é que podia resolver? Nada, conservando sempre esses escombros, ruínas. Quanto mais ciência, mais sofrimento. O sofrimento prova a nulidade de toda a ciência. Sim, os que dizem que sabem, sofrem. Os que não sabem, sofrem. Então, que adianta saber? O saber deste jeito não adianta nada. Se sabe, sofre. Se não sabe, sofre. Sofre o que sabe e sofre o que não sabe. Morre o que sabe e morre o que não sabe. Muitos costumavam dizer: sabemos tanto, mas ainda não adianta nada, porque o sofrimento está aí, imperando cada vez mais. E assim, o desequilíbrio, o desânimo, nestas condições imperam entre todos. Todos buscam uma vida melhor, e essas melhoras sempre ficam na esperança. por tudo se multiplicar de pior para pior. O povo está cansado de sofrer e de viver iludido. Quando conhecerem a imunização racional, abandonarão por completo o gigante de Lúcifer, o elétrico e magnético. Lúcifer é fogo, o elétrico e magnético é fogo. Ninguém vai mais querer ficar sob o domínio de Lúcifer, o reinado do fogo, o elétrico e magnético. Que dentro do fogo ninguém tem sossego, nem de dia, nem de noite, e o sofrimento é atordoante, dia e noite. Ninguém vai mais querer ficar por conta do reinado de Lúcifer, o reinado do fogo, destruidor de tudo. Por não saberem, viviam calamitosamente, tristemente deste jeito, horrivelmente, como monstros, originários de uma monstruosidade, de uma deformação, dentro de uma fogueira, sob o domínio de Lúcifer, que é um monstro, sob o domínio do reinado do fogo. O fogo não tem compaixão nem misericórdia de ninguém. Quem está dentro do fogo, dentro de uma fogueira, não pode ter sossego, o elétrico e magnético. Por viverem aí, sem saber por que viviam, vivendo deste jeito horrivelmente, nesta penitência sem fim, com esta vida amargurada, cheia de queixumes a todo instante consigo mesmo, dentro do império de fogo, dentro do império do monstro, de Lúcifer, que é fogo, desconheciam por que viviam desta maneira, dentro desta fogueira. O elétrico e magnético é fogo, destruídos desta maneira e se destruindo desta maneira, todos com esta vida calamitosa, vivendo sem saber por quê, sofrendo sem saber por quê, morrendo sem saber por quê, e este império de fogo anulando pelo sofrimento todo este saber. Como quem diz, todo este saber não vale nada, não vale coisa alguma. Tanto o saber e o sofrimento cada vez se multiplica mais, como quem diz, este é um saber para quem está sonhando, para quem está sonhando que sabe e que conhece. O sofrimento prova que nada sabe e nada conhece. Ao conhecerem a imunização racional, ninguém vai mais querer saber do elétrico e magnético, do fogo, deste reinado de Lúcifer. Então, vão dizer assim: nós estávamos mesmo guiados por uma coisa ruim, e por isso todos sofriam. Nós estávamos guiados pelo monstro, e por isso as catástrofes, as epidemias, os terremotos, as enchentes, os furacões, enfim, as monstruosidades da natureza são tantas que não vale a pena minuciar. Muitos chegavam à conclusão de que estavam sob o domínio dos monstros, porque sofriam todos. Então diziam: mundo monstruoso, nós não temos para quem apelar. Apelar para quem? Se o sofrimento cada vez se multiplica mais, nós estamos sob o domínio de monstros. E agora, todos estão vendo que estavam mesmo sob o domínio de monstros. O fluido racional é que é o governo do ser humano. O fluido da sua base de origem. O fluido do verdadeiro natural. O fluido é o verdadeiro governo do ser humano, por ser da base de sua origem, a planície racional. Para haver equilíbrio do ser humano na vida, é preciso que o ser humano adquira o fluido de sua origem, que é o verdadeiro governo do ser humano. A origem é que governa os seus seres. A origem é que sabe governar os seus seres. Porque a origem é que sabe o porquê que aí estão, o porquê são assim e por que geraram aí nesta formação. O governo do ser humano é o fluido da sua origem, da sua base de origem, que lhe dá o equilíbrio, o bom viver, todas as orientações precisas para a boa marcha da vida e para a felicidade eterna. O governo do ser humano está no fluido de sua origem, o fluido racional, da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira origem, da sua verdadeira base. Então, o governo do ser humano é o fluido racional, o fluido da sua base de origem. Assim, todos tratem de adquirir o fluido da sua base de origem, por meio do conhecimento racional, para ficarem equilibrados e viverem sempre de bem para melhor, orientados pelo fluido da sua verdadeira base de origem. No fluido racional do ser humano está tudo o que o ser humano precisa. Era o que estava faltando no ser humano, para o bem-estar de todos, para a felicidade de todos, para o equilíbrio de todos, para a boa marcha da vida de todos, para a paz de todos, para a eterna felicidade, por estarem sendo guiados pela sua verdadeira base de origem. O que mais o ser humano está precisando, está necessitando, é do fluido de sua verdadeira base de origem, adquirido muito naturalmente, porque basta ler e conhecer o que é imunização racional para ficar de posse do seu fluido verdadeiro. O fluido entra dentro do eu da pessoa e liga o ser humano com a sua base de origem, e de lá, então, recebendo todas as orientações precisas para o bom viver, para o bom equilíbrio de todos. O governo do ser humano depende da sua base de origem, por meio do fluido de sua verdadeira natureza. E para adquiri-lo, é muito simples e natural. Basta conhecer o seu verdadeiro natural. Basta conhecer o que é imunização racional, para que o fluido penetre dentro do eu da pessoa e ligue a sua base de origem, para receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, para o equilíbrio de todos. Nunca conheceram a sua base de origem. Estão conhecendo agora. Viviam orientados por uma base diferente de seu verdadeiro natural. Viviam sendo orientados pelo elétrico e magnético, por uma base a que não pertencem. A base do animal racional é a base racional. Então, a base aí do irracional só poderia desequilibrar todos cada vez mais, por não serem desta base do irracional, do elétrico e magnético. Agora, descoberta a base da origem verdadeira de todos, é procurarem o mais depressa possível ficar de posse do fluido de sua verdadeira origem, o fluido salvador, para que entrem para a eternidade, para que sejam guiados pelos eternos da planície racional, pelos habitantes eternos da planície racional, aí na Terra vivendo e já unidos e juntos à eternidade, por meio do fluido de sua origem, o fluido racional, que faz a ligação entre a eternidade, os eternos lá de cima, com o ser humano aqui embaixo. Estão todos juntos da eternidade, unidos à eternidade, pertencendo à eternidade, orientados pela eternidade, governados pela eternidade, equilibrados pela eternidade, pelos eternos da planície racional. orientados pelos puros, limpos e perfeitos da planície racional. O governo do ser humano está na sua base de origem, a sua verdadeira base de origem, de um por todos e todos por um. Por isso são aparelhos elétricos e magnéticos, mas de origem racional. O governo do racional vem do racional, é do racional, e não do irracional, como estavam aí no elétrico e magnético, governados pelas influências elétricas e magnéticas, pelas orientações deste conjunto que pertence ao ser irracional. Ninguém se compreendia, ninguém se entendia, nem podiam se compreender, nem podiam se entender, por estarem dominados e orientados por uma base que não é sua, por uma base diferente da sua de origem de racionais, a base do animal irracional. Por isso, tudo de ruim tinha que existir. Até a própria natureza, por causa disto, revoltada com seus habitantes. Eis a razão dos males feitos e produzidos pela natureza, pela revolta da natureza, dando a compreender e entender que todos tinham vindo errados, fora de sua base de origem. Agora, todos conhecem o seu verdadeiro ser, o porquê eram animais racionais. Todos sabem porquê eram animais racionais e procuram o contato com sua base de origem por meio do fluido de sua origem, o fluido racional. Aí, todos são orientados de bem para melhor, todos equilibrados, tudo dando certo na vida da pessoa, tudo se multiplicando de bem para melhor, havendo então satisfação de viver, por viver alegre, feliz e contente, por tudo dar certo, por tudo ir bem, guiados e orientados pela sua verdadeira base de origem, que desconheciam. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam onde estava esta base racional, onde era a origem racional. Não sabiam e viviam como bicho, como um animal irracional, que coisa alguma sabe descrever de sua origem. O animal racional, com esta vida de aventuras, de sonhos, de experiências sem fim, sofre as consequências da brutalidade do elétrico e magnético, das influências do irracional. A desregulagem, porque não são desta base, não eram desta base, tinham que ficar todos desregulados e descompreendidos. Não há efeito sem causa. A causa do desequilíbrio do ser humano é esta. Estavam sendo orientados por uma base que não era sua, por uma natureza que não era sua. Por isso, cada qual com a sua base de orientação. O animal racional, orientado pela sua base racional, e o animal irracional, orientado por sua base irracional, a base do elétrico e magnético, a base do irracional. Estavam sendo orientados por esta base, por desconhecerem a sua verdadeira origem. Tinham que sofrer muito, sem saber por quê, sem saber justificar porque sofriam deste jeito, pois não sabiam como justificar o desequilíbrio do ser humano. Não sabiam porque desconheciam a sua verdadeira base de origem, e hoje conhecem a base do animal racional e a base do animal irracional. A base do animal racional é da planície racional, é lá de cima. E a base do animal irracional é aqui do elétrico e magnético, aqui de baixo. É a tal base sem rumo, que estão procurando rumo até hoje e nunca encontraram, a base dos mistérios, a base do enigma, a base do encanto. É a base do irracional. O racional, que não sabe descrever a sua formação, como foram formados, estavam vivendo igual ao irracional, por não saber descrever a sua formação, a sua origem, originário de onde. Ninguém sabia por que estava vivendo aí na Terra horrivelmente deste jeito. Vivendo igual ao irracional, que não sabe dar soluções de sua origem, nem a origem de onde vive. Porque o irracional não tem raciocínio, é do elétrico e magnético. O irracional é livre pensador. Achava esta natureza esquisita, uma coisa indecifrável, cheia de surpresas. Agora, todos estão felizes e contentes, o que não é para menos, por encontrarem, conhecerem e saberem o porquê de tudo isto e a sua verdadeira base de origem, a meta do ser racional, a meta do ser verdadeiro e natural, originários da planície racional. Originários da planície racional. Agora se entendem por meio do fluido racional, da origem de todos, da sua base de origem, chegando todos a um equilíbrio total, o equilíbrio racional. O equilíbrio que todos há muito procuravam, mas não sabiam onde encontrá-lo, por estarem sendo orientados por uma base diferente da sua, a base do animal irracional. Tornava a vida um enigma, e todos enigmáticos, que viviam de aventuras, de experiências em experiências, para ver se acertavam ou não, e o desacerto sempre em multiplicação. O verdadeiro governo da humanidade é o fluido racional, puro, limpo e perfeito. Este é que é o verdadeiro governo do ser humano, o fluido de sua origem, o fluido de sua base de origem racional, porque são animais racionais. O governo, o verdadeiro governo dos animais racionais, é a sua base de origem racional. Está na sua base de origem, a planície racional. Portanto, o verdadeiro governo do animal racional é o fluido racional, puro, limpo e perfeito. Este é que pode dar todo o equilíbrio ao ser humano. Este é que pode dar todo o equilíbrio do mundo, o puro, limpo e perfeito, que é o fluido racional, que entra dentro do eu da pessoa para orientá-la sobre todos os pontos de vista. Para receber as orientações da sua base de origem racional, o fluido entra dentro do eu da pessoa e liga o ser humano à planície racional, que de lá, então, recebe todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, para o equilíbrio de todos. Portanto, o verdadeiro governo do ser humano está na sua base de origem, por meio do fluido racional, que entra dentro do eu da pessoa e faz a ligação para a planície racional, recebendo daí todas as orientações precisas para o bom viver, para a boa marcha, para a felicidade eterna e para o equilíbrio. Tratem de ler todos os dias para adquirirem o fluido racional de sua base de origem, para ficarem ligados à sua base de origem, à planície racional. É do saber que todos precisam para saber como devem viver e não implorar. E para saber é preciso ler todos os dias. Está aí de onde todos vieram, como vieram. A origem do ser racional, a origem do ser animal, a origem verdadeira. E por que viviam desta maneira, horrivelmente, fora da sua base de origem, governados por uma base completamente diferente do ser racional, a base do ser animal irracional. Quantos vão ficar admirados e surpreendidos, dizendo: este dia demorou, mas até que chegou. Todos andavam ansiosos para conhecer o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem. A ansiedade do mundo era grande, porque muitos sentiam-se infelicitados por estudarem tanto, se aprofundarem tanto na ciência e ficarem na mesma. Diziam: a verdade das verdades ainda não chegou ao conhecimento do homem. E viviam de pesquisas nessa matemática infernal. Hoje, sendo uma coisa, amanhã outra, nunca encontraram o verdadeiro ideal, que era o que está aí, de se encontrar a si mesmo. O ser humano queria se encontrar, para então admitir e adotar. Muitos achando que esta realidade nunca viria ao mundo, resumiam a vida de acordo com suas conjecturas, como parecesse que fosse. Hoje, veem chegar tão naturalmente entre todos a verdadeira origem de todos, a verdadeira origem desse caos, que é esse mundo encantado, é esse rincão de amargurados, esse rincão de amarguras, esse rincão de sofrimentos, por não poderem pôr fim aos tormentos da humanidade. Com o elétrico e magnético, de forma alguma podiam pôr fim aos tormentos da humanidade, e sim, aumentavam sempre os tormentos e os padecimentos, pelo progresso ser inconsciente, um progresso de destruição, um progresso que há muito vem vindo a regresso, um progresso de aparências e fantasias. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje está certo por isso, por aquilo. Amanhã já não está certo, já não serve mais. Já o certo é diferente. Sempre nesse desacerto, mudam de modos, de costumes, de hábitos, sempre renovando, sempre nesse desequilíbrio, devido ao elétrico e magnético. Hoje é bom, amanhã é ruim. Hoje é velho, ontem era novo. Hoje serve, amanhã não serve. E assim, nesse desequilíbrio, que é o causador de todas as ruínas de todos. Hoje é um modo de se entender. Amanhã é outro, depois outro. A humanidade está toda tonta por não saber onde estava o certo. Porque hoje o certo é de um jeito, amanhã já não é mais. O certo é de outro jeito. Assim, viviam todos à procura do certo e sempre desacertando, devido às influências do elétrico e magnético. Hoje uma moda, amanhã outra, depois outra, um desequilíbrio. As provas do desequilíbrio são as modificações de tudo, o desequilíbrio sempre reinando. Hoje é uma direção, amanhã é outra, depois já é outra. E tudo sempre de pior para pior, tudo cada vez mais conflagrado, cada vez mais desorientado, devido à multiplicação das modificações. As confusões sempre permanecem devido ao elétrico e magnético, que é o causador de todo esse desequilíbrio de todos. Hoje a pessoa está bem de um jeito, amanhã já não está. Procura outro jeito. Bem, agora estou bem. Amanhã já não está. E assim, sempre procurando o bem e não encontrando. Hoje está bem assim, está bom assim. Amanhã já não está mais. Hoje serve assim, está bom assim. Amanhã já não serve mais. Já amanhã é outra forma, variando. Está aí o desequilíbrio, a procura do certo, mas nunca encontrando o certo, porque o certo é um só. Agora é que encontraram o certo, o racional puro, limpo e perfeito, na sua verdadeira base de origem, de animais racionais. Eram racionais deformados, desorientados deste jeito, por estarem sob as influências do animal irracional e da base do elétrico e magnético. Tinham que ficar variando deste jeito, à procura do certo, porque quem varia não está certo. Por isso está variando. Quem varia não sabe o que diz, é um inconsciente. Hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra. Hoje está bem assim, amanhã já não está mais. E ficam procurando o bom, o bem, o certo, e nunca encontrando. Variando sempre nesse desequilíbrio e dizendo estar certo, por estar variando. Hoje o certo é assim, e depois, amanhã, dizem: não, esse certo já não serve mais. Não está certo assim. O certo é este e amanhã o certo é outro. Depois outro, sempre procurando o certo e nunca encontrando. Variando desse jeito, modificam tudo. Tudo sempre em modificação, à procura do certo. Hoje o certo é de um jeito. Amanhã o certo já é de outro jeito. Depois, o certo já é de outro jeito, sempre procurando o certo e sempre desacertando, sempre procurando o bom e sempre por encontrar. Hoje é bom assim, amanhã já não é mais bom assim, já é de outro jeito, num desequilíbrio sem fim. Hoje está gostando, amanhã já não gosta mais. Amanhã já gosta de outra coisa diferente. Depois já não gosta mais daquela coisa. Gosta de outra. Os gostos variantes, variando, desequilíbrio total. Desequilíbrio de gostos, desequilíbrio de maneiras, desequilíbrio de modos, desequilíbrio de costumes, desequilíbrio de tudo. Por estarem sempre desequilibrados, não sabendo o que dizem e sempre dizendo que estão certos. O certo é esse hoje, e amanhã já o certo é aquele, o certo já é outro, variando desse jeito, nesse desequilíbrio infernal. Hoje gosta assim, amanhã já não gosta mais. Hoje está bem assim, amanhã já não está bem. Hoje o modelo é esse, amanhã não serve mais, o modelo já é outro. É o desequilíbrio, por não estarem certos, por estarem à procura do certo. Todos desacertados no mundo, todos desequilibrados no mundo, todos variando desse jeito horrivelmente no mundo. Ficando todos iguais a loucos, porque quem varia é um doente, cada qual variando do seu jeito, e por cada qual variar do seu jeito, é que ficam uns contra os outros. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, e de forma que há o choque, uns contra os outros. Hoje são amigos, amanhã são inimigos. Hoje são entendidos, amanhã desentendidos. Porque cada qual varia de sua forma, de seu jeito, de sua maneira. Todos variando, diferentes uns dos outros. O elétrico e magnético. Iguais a bichos por estarem sobre as influências do bicho, do elétrico e magnético. Por isso é que ficaram assim. Os irracionais é que não se entendem, é que não se compreendem, devoram-se uns aos outros. E os racionais, por estarem dominados pela influência do irracional, ficaram iguais, desentendidos. Hoje estão se entendendo muito bem. Daqui a pouco estão brigando, igual ao irracional. Daí um bocado, estão se destroçando, estão se digladiando, estão se devorando, feito feras bravias, guerreando uns contra os outros, demandando uns contra os outros, devido às orientações serem do elétrico e magnético, serem dos animais irracionais. O bicho é que é assim. O bicho irracional é que vive aos coices uns com os outros. Ficaram com o gênio do animal, por estarem com o fluido magnético dentro do seu eu, o fluido do animal irracional, o fluido elétrico e magnético dentro do seu eu. O fluido animal é o causador de todo esse desequilíbrio, do gênio mau, do nervoso, da ferocidade, da brutalidade, tudo produzido pelo fluido elétrico e magnético, que está dentro do eu do ser humano. Destroem o ser humano desse jeito, a ponto das pessoas fazerem coisas induzidas pelo fluido mau e depois se arrependerem daquilo que fizeram, daquilo que falaram, daquilo que disseram, da atitude que tomaram. Ficaram arrependidos por estarem sendo guiados por uma natureza à qual não pertencem os seres de origem racional. O ser humano é bom por ser de origem racional. Agora, as influências dominantes, as influências que dominavam o ser humano e que ainda estão dominando, enquanto não se imunizam, é que são ruins, o magnético e elétrico. Porque tudo tem a sua causa e a sua origem. Se são assim, desse jeito, é porque existe a causa. A causa é o fluido elétrico e magnético, causador de todas as ruínas do ser humano. Uma pessoa com uma carga magnética muito grande dentro do seu eu se torna um monstro, se torna uma fera, se torna um bicho feroz no meio dos outros. A carga magnética está dentro da pessoa e faz com que a pessoa só proceda mal, só faça mal. Está aí a causa do desequilíbrio. O elétrico e magnético. Está aí porque existem os maus elementos. A carga magnética dentro do eu da pessoa. O desequilíbrio total. E é por isso que o mundo vem nesse desespero. Uns contra os outros. A carga elétrica e magnética, a causadora de todas as ruínas. A inveja, o ciúme, a ambição, a cobiça, a paixão. O elétrico e magnético, o causador de todos esses desequilíbrios. E agora está aí, em mãos de todos, o equilíbrio de todos, a imunização racional. a verdadeira origem de todos, a verdadeira base de origem. Todos procuram conhecer o verdadeiro ser e adquirir o fluido racional, o fluido da base de sua origem, que entra dentro do seu eu e bota o elétrico e magnético para fora. Daí vem o equilíbrio total do ser humano, modificando-se como do preto para o branco, porque estava sob a influência do irracional. Tudo de ruim, tudo de mal. Deixou de funcionar o elétrico e magnético dentro do ser humano, o equilíbrio chegou pelo fluido de sua verdadeira origem, entrando no seu eu e botando o elétrico e magnético para fora, as ruínas da vida e as ruínas do corpo. Para conseguir, é só ler todos os dias. Ler todos os dias um pouco, para conhecer o que é imunização racional. Conhecer o seu verdadeiro natural, o porquê de tudo e o porquê das coisas. E assim, adquire o fluido do seu verdadeiro natural de racional. Está aí o porquê dos desentendimentos de todos, desentendidos até consigo mesmo. Muitas vezes, a pessoa não está entendendo nem a si mesmo, desentendida consigo mesma, devido ao fluido magnético, causador de todas as loucuras, de todos os desequilíbrios e de todos os desentendimentos. Já viu bicho ter equilíbrio? Já viu irracional ter equilíbrio? O irracional não tem equilíbrio. E por estarem sendo dominados pelas influências do irracional, não podiam ter equilíbrio. Só poderão ter equilíbrio sob as influências da verdadeira base de sua origem, porque são animais racionais. E a sua verdadeira base é racional. Dentro da sua verdadeira base é que podem ter equilíbrio, é que podem ser equilibrados por meio do fluido racional, que entra dentro do seu eu e faz a ligação com a planície irracional. Daí, nascendo todo o equilíbrio naturalmente. Naturalmente, porque são desta base, são de origem racional. Está aí, então, o equilíbrio de tudo e de todos. Ninguém tinha culpa de ser assim, porque não conheciam a sua base de origem, como estão conhecendo. Ninguém tinha culpa. O culpado de serem assim é o elétrico e magnético, a base do irracional, a qual o animal racional não pertence. A base do animal racional é a base racional, é da planície racional, cá de cima. Esta é que é a base do animal racional, que por meio do conhecimento recebem o fluido da sua base de origem, que entra dentro do eu da pessoa, para o equilíbrio total. Então, cessará toda a ruindade do mundo do irracional. Cessarão os males da vida, os males do corpo e os males do mundo, por tudo ser racional. Racional quer dizer puro, limpo e perfeito. Cessarão todos os defeitos da humanidade, por estarem sob a sua base de origem, por estarem sendo orientados por sua base de origem. Cessarão os males do mundo, os males da vida e os males do corpo, porque não são mais atingidos pelo elétrico e magnético, que é o causador de todas as ruínas do corpo e de todas as ruínas da vida. Portanto, não percam mais tempo com o elétrico e magnético, para não aumentar mais seu sofrimento e as ruínas de sua vida. Não percam mais tempo com o elétrico e magnético, causador de todos os males da vida. Tratem de ler para conhecerem o que é imunização racional. Todos os dias, para adquirirem, por meio do conhecimento, o fluido racional, o fluido de sua origem verdadeira, origem de animais racionais. Por pertencerem a este ser racional, é que todos estão necessitando, no mundo inteiro, conhecer o que é imunização racional, para receberem o fluido de sua origem, e daí tudo de bem e tudo de bom. Os fluidos deformados desse encanto é que são a base da formação desse mundo, e por tudo ser fluido é que tudo se acaba. O fluido é o causador dos seres, gera, nasce, cresce, refloresce e desaparece. Este mundo não é do verdadeiro natural de todos. Por não ser do verdadeiro natural de todos, é que tudo se acaba. O natural é de racionais puros, limpos e perfeitos. O verdadeiro natural é da eternidade. O verdadeiro natural é de onde vieram, da planície racional. Se esse mundo fosse verdadeiro, seria eterno. Nada se acabaria. Por não ser verdadeiro, é que o natural não é esse. Esse é o natural para quem não conhece o verdadeiro natural. Então, julgam que esse mundo, que tudo isso é natural. É o natural que ninguém se conforma com ele. Pois ninguém se conforma com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer. E quando acaba, todos morrem e tudo se acaba, por não ser esse o verdadeiro natural. O verdadeiro natural é de racionais puros, limpos e perfeitos. Agora, quem não conhece o verdadeiro natural, ou por outra, por não conhecerem o verdadeiro natural, adotaram essa deformação como natural. Adotaram tudo isso como natural porque não conheciam a verdadeira origem de animais racionais, como agora estão conhecendo. Sabendo e conhecendo o verdadeiro natural. Esse natural que ninguém aguenta, por não ser o verdadeiro, é o natural aparente, não o verdadeiro. Então, a causa e a origem de tudo ser assim são os fluidos. Os fluidos é que são o ponto básico dessa formação encantada. Sim, porque se não existisse fluido, não existia o micróbio. Se não existisse o micróbio, não existiam os seres. Se não existisse o calor, não existiam os fluidos. Se não existisse o sol, não existia calor. De forma que esse é um mundo fluídico. Tudo gerou do fluido. Tudo gera devido aos fluidos, que são os causadores de todos esses feitos que aí estão. Por não conhecerem o verdadeiro natural, adotaram essa deformação, essa imperfeição, como natural, sem ser. Está aí a glória das glórias de todos, na imunização racional. Ninguém no mundo esperava uma surpresa dessas. Surpresa esta que será o consolo de todos, a satisfação de todos, por estar descoberta a origem de todos, a origem do mundo e de toda essa formação microbiana. Está a porta racional aberta para todos voltarem ao seu lugar de origem, a planície racional. Esta porta que tanto demorou a ser aberta no encanto, por não estarem prontos a receber semelhante conhecimento. O atraso de antes era muito grande, e assim, chegando todos juntos ao racional superior, por meio da imunização racional. O fluido racional fazendo a ligação de todos junto ao racional superior. Por meio deste fluido, estão unidos ao racional superior. O fluido entra dentro do eu, da pessoa, e imediatamente a pessoa está ligada ao seu lugar de origem, a planície racional. Todos unidos à sua base de origem, recebendo todas as orientações precisas, como já sabem, para o bom andamento da vida. E assim, felicíssimos, muito felizes, por conhecerem e saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Assim, conversando e se entendendo com os eternos da planície racional, por meio da ligação do fluido, por meio desta luz. Todos vão ver, depois de imunizados, a planície racional como é, e seus habitantes com seu progresso de pureza. Todos estão ricos de satisfação, com a maior riqueza nas mãos, que é a imunização racional. Todos se entendendo racionalmente, todos vivendo racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, racionalmente. Por todos estarem sob o domínio da sua base de origem, sendo orientados pela sua base de origem, não havendo mais desacertos, todos acertando em tudo, por estarem vivendo racionalmente. E racionalmente, tudo sendo resolvido nesta vida material. Quem diria que tal coisa chegasse ao mundo, ao conhecimento de todos, tão naturalmente? Hoje, vendo como tudo chegou tão naturalmente, a verdade das verdades para todos, porque já estavam cansados de penar com essas falsas verdades do embusteirismo, do encanto, com essa vida cheia de indecisões, vivendo por viver, mas não que muitas horas apetecesse viver. Esse rincão de sofrimento, esse rincão de amarguras, em que todos sofriam sem saber por quê, sofrendo e sem poderem se livrar do sofrimento, com essas falsas ideologias, se alimentando com esse nada, e todos sofrendo, porque não tinham outro remédio a não ser viverem de sugestão. Mas a sugestão sempre alimentou o sofrimento cada vez mais. Autossugestão, esse simbolismo alegórico, criado para amenizar o sofrimento. A vontade muito boa, mas na realidade, nada. Todos nessa penitência, penitenciando-se a vida inteira, sem saberem e sem conhecerem de onde vieram e para onde vão, fazendo essa pergunta vida afora, e a resposta sempre muda ficou, porque não podia ser de outro jeito, pois não sabiam por que viviam, muito menos de onde vieram e para onde vão. Hoje, tudo isso esclarecido de princípio a fim, vitoriosos e gloriosos, por estar na Terra todo o histórico dessa deformação, que sempre alimentou as angústias de todos, os padecimentos de todos, os sofrimentos de todos, cada vez sempre maior. Hoje estão ricos de satisfação, por conhecerem e saberem todo esse translado dessa vida criminosa. Criminosa, sim, por estarem expostos a todo sofrimento, sem saberem o crime que cometeram para serem condenados à pena capital. Hoje, sabendo e conhecendo o porquê de tudo isso, vendo quantas lutas perdidas, quantas passadas em vão, e quantos já imploraram sem ter solução. A solução era só o sofrimento, e a vida sempre continuando na mesma rotina, de sofrerem até morrer, dizendo uns para os outros: a vida é de sofrimentos, há de chegar o dia da nossa libertação. E todos desconheciam o que são e por que são assim. E hoje, conhecendo tudo isso, estão ricos de satisfação e bem ricos de conhecerem todo esse translado e os culpados de toda essa confusão criada pelo livre-arbítrio, desde que deram os primeiros passos para a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Tanto que o resultado foi esse que aí está. Ficaram desconhecidos de sua origem e, por isso, descompreendidos de tudo, querendo ter ciência da origem desse nada e nunca puderam alcançar essa vontade, querendo ter ciência desse tudo aparente e ficando só na vontade. E assim, a realidade sempre oculta e a vida continuando nesse realejo de salve-se quem puder. Hoje, tudo está claro, tudo cristalino, por estarem de posse de toda a formação de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O fluido racional, esta grande luz imperando entre todos, por ser da origem de todos, por ser do verdadeiro natural de todos, e assim, com grande facilidade de assimilarem o que é de sua própria origem, por serem animais racionais. A verdadeira luz, a verdadeira bússola é racional, o fluido racional, e assim, todos cobertos pela luz racional, todos iluminados pela luz racional, todos orientados pela luz racional, por ser a base dos animais racionais. Daqui um pouquinho, todos brilharão com a luz racional, com a imunização racional, com o fluido racional, unidos à eternidade pela imunização racional. Daqui um pouquinho, todos felicíssimos, cheios de júbilo, jubilados pela bendita fonte de origem de todos, a fonte racional. Por serem animais racionais, é que o domínio dos animais racionais tem que ser racional. Portanto, felicíssimos, muito felizes por estar descoberta a base de origem de todos, todos mais do que felizes. Todos vão andar mais leves devido ao fluido racional estar dentro da pessoa. Uma vez o fluido dentro da pessoa, a pessoa se sente mais leve, porque o próprio fluido levanta a pessoa do chão, a ponto da pessoa pensar que está voando, porque o fluido racional é cá de cima, da planície racional. Então, levanta a pessoa, e a pessoa terá momentos que não sabe se está pisando no chão ou no ar. Porque o fluido cá de cima, da planície irracional, levanta a pessoa, e a pessoa sente que está voando, sente o corpo leve. Aí, então, já saíram todas as impurezas do elétrico e magnético. Fica a pessoa leve, tão leve, que sente certas horas que vai voar, por ser o fluido um fluido puro, limpo e perfeito, e não ser o fluido aí do elétrico e magnético. O fluido do elétrico e magnético calca a pessoa para o chão. É um fluido pesado. É um fluido que bota um grande peso em cima do corpo da pessoa, calcando a pessoa para baixo. E o cá de cima, da planície irracional, já o efeito é outro. Levanta a pessoa, por ser cá de cima. Então, a pessoa vai sentir como se estivesse voando. Pensando muitas vezes que não está pisando no chão, de tão leve que o corpo fica, por estar com uma coisa pura dentro do seu eu. A pessoa, por meio do fluido, que se torna a espécie de um farol, vê toda a planície cá em cima, com os seus habitantes, com o seu progresso de pureza. A pessoa aí de baixo, daí da terra, vê os habitantes cá em cima, na planície irracional. Vê o racional superior e todo o movimento da planície, por meio do fluido racional ligado ao eu da pessoa. A pessoa está aí na Terra, ligada pelo elétrico e magnético. Vê o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, etc. Porque está ligada pelo elétrico e magnético. Ligada pelo fluido racional, a pessoa passa a ver o que existe na planície racional, por meio da ligação do fluido de sua base de origem, dentro do seu eu. Recebe todas as orientações precisas, conversando com os habitantes da planície racional, conversando com o racional superior, como eu, que estou aqui falando. Todos vão ficar iguais a este aparelho. Todos vão ficar assim. E para conseguir tudo isto, é muito simples. Basta ler todos os dias para saber e conhecer o que é imunização racional. Para então ficar imunizado, ser tomado pelo seu fluido de origem, o fluido da base racional, que entra dentro do seu eu e faz a ligação. A pessoa está ligada à eternidade, vendo os eternos, falando com os eternos, se entendendo com os eternos, aí em vida, vivendo aí nessa terra, já ligado à eternidade, por meio do fluido racional, fluido de sua origem. Por serem animais racionais, a origem é racional. Assim, está aí a porta do desencanto aberta. Desencantou-se, libertou-se do elétrico e magnético, que é do encanto. Vendo o seu lugar de origem, vendo a sua estrada e toda a sua trajetória para a sua base de origem. Vão ficar emocionados. Chorarão de alegria, chorarão de emoção por terem todas essas provas e todas as revelações desta vida, que desconheciam o porquê aí viviam, vivendo, mas sem saberem porquê, vivendo por verem os demais viverem, sem saber por que viviam dessa maneira, horrivelmente. Horrivelmente, porque o sofrimento é o maior brilhante do mundo. E hoje, conhecendo e sabendo por que aí estavam agonizando desse jeito, agoniados, à mercê da sorte, à mercê das mentiras, à mercê das experiências, à mercê das fatalidades, à mercê dos destinos. E qual destino eu vou ter? E assim, nessa dura dúvida sempre, sofrendo as consequências dos imprevistos, por não saberem por que estavam vivendo desse jeito. Hoje, sabendo e conhecendo, começam a ter uma vida completamente diferente, que é a vida do desencanto, a vida racional. Encantado, irracional. Desencantado, racional. Com mais um pouquinho de tempo, todos imunizados viverão alegres e felizes por saberem e terem convicção do porquê estão vivendo. E assim, felicíssimos para o resto da vida, todos brilhando racionalmente com a pureza racional, para ver como o encanto parecia que estava duro para os encantados. E os encantados nunca que poderiam se desencantar, por serem encantados. O encantado é aquele que tem convicção de que a vida é essa mesma aí do encanto, mas fala inconscientemente, porque não dá provas daquilo que diz, daquilo que fala. Por isso, o encantado sempre conservou todos os mistérios e todos os enigmas. A convicção dos encantados cai no ridículo, por não desvendarem os mistérios que sempre foram mantidos, por serem encantados. Assim, um encantado nunca poderia desencantar-se. Tinha sempre que conservar o encanto. Está aí como tão naturalmente veio ao conhecimento de todos o desencanto, provando por que são encantados e provando o desencanto, a origem e a base de origem de todos. Está a porta dos mistérios, toda aberta, e os mistérios todos desaparecendo. Desaparecendo todos os enigmas, porque está aí a porta aberta da base de origem de todos, que era uma coisa misteriosa para os encantados. A base de origem de todos sempre se conservou misteriosa, enigmática, um encanto, uma rocha insolúvel. E hoje, tão naturalmente, desaparecem todos os mistérios da origem de todos. Olhando para todos e todos olhando para a sua base de origem, dizem muitas vezes que tinham mesmo que chegar este dia, porque do jeito que todos viviam, já não se aguentava mais. Vocês, nesse encanto, tinham vida para viver, mas o prazer de viver quase não era nenhum, devido ao sofrimento. Tudo chega ao seu dia, e o dia chegou de todos conhecerem o seu verdadeiro valor de racionais. Por isso, animais racionais, de origem racional. Está aí a origem descoberta. Está aí a base de origem descoberta. Está aí de onde todos saíram. Descoberto está o mundo de todos. Descoberto está o porquê de ficarem assim. Descoberto está o porquê do mundo ser assim. Descoberto está o porquê de todos serem assim. Descoberto está o porquê de onde todos vieram. Descoberto está para onde todos vão e como vão. Descoberto, enfim, acabaram-se os mistérios, findaram-se os mistérios da humanidade. Todos de parabéns. Louvada a imunização racional para o resto da vida. A grande modificação que vão fazer de animais racionais para racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos, como eram antes de se deformarem em animais racionais. Vão fazer uma grande modificação, porque todos pertencem à eternidade. Tinha que chegar o dia de saberem por que ficaram assim, animais racionais deformados. Tinha que chegar esse dia, e até que chegou esse dia. Dia esse que ninguém esperava. Ninguém esperava de que forma, de que jeito ou de que maneira pudesse encontrar a solução ou a definição de sua origem e a origem do mundo. Hoje, todos vendo, conhecendo como tal apareceu entre todos, tão naturalmente, esta riqueza das riquezas dos animais racionais. Faziam um bicho de 7 cabeças. Não tinham mais como viver. Procuravam se iludir para poderem viver. E por isso viviam de ilusões, procurando distrações para se iludirem, porque não tinham outra coisa a fazer. Já que não conhecemos o certo, vamos vivendo iludidos assim mesmo. Iludindo e iludidos, vivendo horrivelmente, angustiadamente, com essa vida de mentiras, com este monturo de mentiras. E por tudo ser mentira, é que tudo se acaba. Vendo o fracasso de tudo, o extermínio de tudo, e dizendo: essa vida não há quem possa se conformar com ela. É uma vida ingrata. É uma vida cheia de surpresas. No melhor da festa, lá se vai a vida. Acabou-se o tudo aparente. Reduziu-se e acabou-se em nada essa vida. As ilusões não nos confortam. Por vivermos de ilusões, estamos perdidos, e um perdido não sabe o que faz, não sabe o que diz. Perdidos aqui em cima dessa terra, vivendo sem saber por que vivemos, fingindo que sabemos tudo, e no ver das coisas não sabemos nada, porque tudo se acaba. Sabemos muito e não sabemos nada. E por isso tudo se acaba. É um tudo aparente, um tudo para nos iludir. Os fracassos nos decepcionando e a vida nos traindo. O tudo se acabando em nada. E o nada provando que o tudo não vale nada. E por isso tudo se acaba. É uma vida de desventuras. É uma vida de desventurados, que não temos nem direito a ela, nem muito menos a esse tudo aparente. Finda-se a vida, acaba-se tudo, e por tudo ser mentira, tudo se acaba. Essa é uma verdade impostora, uma verdade que ridiculariza a quem fala inconscientemente em verdade, nessa vida aparente, nessa vida de ilusões. Por serem todos inconscientes, é que tudo é mentira, e por ser mentira, tudo se acaba. Porque o inconsciente não sabe o que diz, nem sabe o que faz. Por isso são deformados. De racionais puros, limpos e perfeitos, viraram animais racionais, cheios de defeitos. É uma vida de ilusões, somente pura ilusão. E o iludido não sabe o que diz, não sabe o que quer, não sabe o que faz, pensando que sabe, e o sofrimento provando a nulidade desse saber, e vindo a fatalidade, morrendo e dizendo: se tudo fosse verdade, nós não acabaríamos desse jeito, e por tudo isso ser mentira, é que tudo se acaba. E assim, vivendo essa vida irregular, sabendo que são irregulares, fingindo que não sabem que são irregulares. Os fracassos provando que existiu alguma coisa de irregular para que assim ficassem, desse jeito, sem ao menos terem o prazer de saber por que viviam assim. Nunca tiveram esse prazer, a não ser agora. Eu, com essas críticas da vida do encanto, para que sintam os efeitos do ridículo, a que ponto chegaram de humilhação e de ridicularização, por viverem essa vida estúpida como um animal irracional, um animal que, por ser animal, não tinha condições de forma alguma de descobrir a sua origem de animal, de descobrir o seu ser de encantado. Não tinha condições por ser um animal. Um animal só sabe as coisas que os ensinam, que aprendem, e não ensinando, o animal não sabe nada. Hoje, o animal racional sabe de onde veio, como veio e para onde vai. O animal racional depende de aprender tudo para saber, para conhecer. Se não aprender, nada sabe. Mas a mania do animal é não se conhecer. Qualquer pouquinho que aprende, começa a falar que nem um papagaio. Já pensa que sabe tudo. Se ilude com o saber de aparências, julgando as aparências uma realidade. Por isso, o animal diz assim: isso não está direito, mas tem que ser assim. Aquilo não está direito, mas tem que ser assim. Aquilo, para ser direito, tem que se fazer assim. A inconsciência do animal chegou a esse ponto, dele pensar que está direito e falar direito, como coisa que o animal racional tivesse condições de conhecer direitos. Mas é a vaidade de todo animal. Aprendeu um bocadinho, se julga sabichão. Sabedoria do nada, sabedoria da mentira. E por isso, ser mentira, tudo se acaba. Então, está aí a porta aberta do encanto, a porta da origem de todos, a porta que todos têm que entrar para voltar ao seu lugar de origem, a planície racional. Está aberta a porta da imunização racional, e todos de regresso ao seu lugar de origem, por meio da imunização racional, por meio do fluido da base de origem de todos, o fluido racional, que entra dentro do eu de todos, para fazer a ligação da pessoa com a sua base de origem, a planície racional. Uma vez ligado à sua base de origem, está em permanente contato com sua base de origem, vindo tudo de bom e de bem da sua base de origem. Todas as orientações precisas, conversando com os habitantes racionais, com a sua base de origem, se entendendo com eles, se entendendo com o racional superior. Um esplendor tão grande, tão maravilhoso, que a pessoa não pode calcular. Somente depois de imunizado é que vai dizer. É verdade. Para se imunizar é muito simples e muito fácil. Somente ler todos os dias para conhecer o que é imunização racional. Conhecer o que é imunização racional é ficar imunizado. A pessoa vai conhecer a felicidade verdadeira, porque está integrada, unida à eternidade, vivendo na Terra, juntos, unidos à eternidade, por estarem em contato com os eternos da planície racional. Não viverão mais nesse desequilíbrio infernal, nesse mundo de ilusões, não se iludindo com coisa alguma, com a situação definida, como quem diz: eu estou convicto, porque sinto todas essas realidades. Convicto, porque me entendo diariamente com os eternos da planície racional. Convicto da verdade das verdades. Convicto de que esse é o único caminho da humanidade. Vive feliz, alegre e contente, enquanto permanecer aí entre os animais irracionais do elétrico e magnético, cessando todas as dúvidas, cessando todos os mistérios, cessando todos os enigmas, porque não há mais mistérios, não há mais enigmas, por estarem todos desvendados. A pessoa, noite e dia, orientada pelos habitantes da planície racional, por meio do fluido ao qual está ligada, o fluido do seu verdadeiro natural de animais racionais. Não pertence mais a essa base monstruosa do elétrico e magnético, a base dos monstros, das feras, dos selvagens, a base que contém todas as ruínas do mundo, pela qual estavam sendo dominados por essa base a qual não pertenciam. Por isso, vinham de Pilatos a Herodes e de Herodes a Pilatos. Hoje, convictos desta grande realidade da imunização racional, glorificados pelo seu fluido de origem, o fluido racional, contentes e felizes para sempre, por conhecerem o seu verdadeiro natural, que todos desconheciam e julgavam que fosse esse aí, deformado, não se conformando com ele. Hoje, sabem e veem por que viviam assim, horrivelmente, pois muita gente tinha até vergonha de ser assim, como todos são, imperfeitos, cheios de defeitos, encarando o mundo como um hospício, encarando o mundo como todos doentes, todos doentes por permanecer a inconsciência em todos, todos são doentes. Que forma vamos dar a esses doentes que não conhecem um remédio para curar essa doença? Porque o desequilíbrio está em todos, está nos cultos que dizem que sabem, está também nos que nada sabem. Isto é uma doença, porque não sabemos por que estamos assim hoje. Estaremos bem amanhã. Estamos mal hoje. Estaremos satisfeitos amanhã. Insatisfeitos hoje. Estaremos alegres amanhã. Estaremos aborrecidos amanhã. Estaremos chorando amanhã. Amanhã estaremos preocupados. É uma doença em que todos vivem variando desse jeito. Vai-se dormir preocupado. Levanta-se preocupado. As preocupações consomem, muitas das vezes, o estímulo de viver. As satisfações são tão momentâneas, e as alegrias também, que não compensa vivermos assim como doentes, todos variando desse jeito, cada um com o seu modo de pensar, cada um variando de seu jeito. Essa doença não tem jeito, é a doença da imperfeição. Somos doentes e desconhecemos a origem dessa doença. Somos fabricados de uma tal maneira que quem nos fez assim talvez não pudesse fazer melhor e, por isso, fez todos doentes desse jeito. A pessoa, raciocinando a seu modo, deduz a vida fazendo todos esses contrastes, todas essas comparações, e ficando na mesma, dizendo: não sabemos verdadeiramente quem nos fez. Não sabemos quem nos fez assim. Porque quem nos fez não vem nos dar satisfação do porquê de fazer-nos assim. Temos que viver mesmo doentes toda a vida, que a doença é tanta que acaba com a vida. Isso é uma natureza misteriosa. Esses mistérios nós ainda não podemos desvendar. Vivemos aqui com essa vida misteriosa, sem sabermos por que somos assim. E os mistérios todos por solucionar. Será que algum dia nós vamos saber por que somos assim? Será que algum dia nós vamos saber por que nos fizeram assim? Tão degradantemente doentes, desse jeito, variando sempre, pois até dormindo estamos variando. Por que sonhamos com tanta coisa que não sabemos explicar? Será que vamos viver essa vida, a vida inteira desse jeito, cada vez piorando? Por isso, as monstruosidades estão aí. A doença é tanta que os doentes fazem coisas, fabricam coisas para destruir a si mesmos. Está variando esta gente. Muitos pensam de outras formas, mas nunca chegando a uma conclusão do porquê somos assim. Nunca chegando a uma conclusão de termos, ao menos de leve, porque somos assim. Hoje, naturalmente, sabem e conhecem por que ficaram assim, deformados, encantados, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, tão naturalmente, sabem e conhecem a base de origem da planície racional. E por que são animais racionais? Por ser a base racional, pela origem ser racional. Por isso, animais racionais. Hoje, libertos de todo esse sonho, de todas essas confusões, de todo esse pesadelo, de toda essa agonia, sabendo o princípio de tudo e o fim de tudo. Sabendo, conhecendo e vendo que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e como seus habitantes principiaram. O histórico todo está no livro Universo em Desencanto. Hoje, felicíssimos e bem felizes por conhecerem todo este translado que fazia todos cegos de olhos abertos desse encanto, sem saber por que viviam assim, dessa maneira, aparência só, nada mais. Seres fluídicos, seres sem valor, com valor aparente, e por ser um valor aparente, é que tudo se acaba. De realidade, coisa alguma de positivo, coisa alguma. Hoje estão vendo e sabendo o porquê de tudo isso, porque viviam nessa lama perdendo tempo, vivendo só para sofrer, vivendo só para penar, sem saber porquê. Hoje sabem o porquê de tudo isso. Assim está aí a porta aberta, a porta racional, a porta da origem de todos, para que todos entrem por esta porta, para retornar ao seu lugar de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos, conhecedores do porquê ficaram animais racionais, cheios de defeitos. Então, vamos tratar de ler, ler repetidas vezes, todos os dias, para conhecer o que é imunização racional, para ficarem imunizados pelo fluido de sua base de origem, o fluido racional, que entra dentro do eu da pessoa, fazendo a ligação do seu corpo com a base de origem, para receber todas as orientações precisas, todas as conferências precisas para o bom equilíbrio dessa vida terrena. No meio dos irracionais, no meio dessa bicharada, aí dentro dessa bicheira, enfrentam a vida de outra maneira, levando a vida racionalmente e não irracionalmente como estavam. Isto é uma simples crítica que sempre é boa, uma pequena advertência. Uns não precisam, mas outros precisam. Não é para todos, é para os que precisam. Estas simples críticas não são para os que não precisam. Assim, racionalmente tudo é, e irracionalmente nada é. Este é o verdadeiro conhecimento natural de todos. É o verdadeiro conhecimento da origem de animais racionais, da origem do porquê são animais racionais. Este é o verdadeiro conhecimento natural. Em que se baseia? Na imunização racional, de onde todos vieram, como vieram, por que vieram, para onde todos vão, como vão e por que vão. É o verdadeiro conhecimento natural de todos. Não é ciência, não é doutrina, não é filosofia, e sim o porquê de serem animais racionais. Porque saíram de sua base de origem, a planície racional. São animais racionais, animais deformados, que se deformaram em animais racionais. Nunca conheceram a verdadeira origem, nunca souberam a verdadeira origem. Ignoram até hoje a verdadeira origem de animais racionais. E hoje estão conhecendo a origem. Eram racionais, puros, limpos e perfeitos. Todos estão aí nessa terra cumprindo essa missão do nada, porque tudo começa do nada, forma-se em um tudo do nada e acaba em nada. Portanto, essa é a missão do nada, do tudo aparente. Todos vivem traídos por esse tudo do nada, que por surgir do nada, nada é e acaba em nada. O progresso do nada acaba em nada. Todos são traídos por esse nada, sendo traidores de si mesmo, e por isso sofrem as consequências de trair a si mesmo, que é o sofrimento. Quiseram fazer desse nada a verdade, mas a verdade do nada não é nada, porque o nada não é verdadeiro. Então, como podem falar em verdade como coisa que o nada fosse verdadeiro, se o nada já está dizendo por si só que não é verdadeiro, porque não é nada? O que não é nada não pode ser verdadeiro. Então, dessa maneira, forma-se um tudo de mentiras que se acaba por tudo ser mentira. Fizeram da mentira hipócrita verdade, como se mentira fosse verdade. E por assim viverem, é que o sofrimento não cessa. Está aí provado como os materialistas viviam enganados com esse nada. O nada, o que representa? Nada. E por isso, acaba em nada. Assim, viviam todos iludidos, traídos com esta vida de mentiras, sem saberem por que assim ficaram, sem saberem por que são assim, sem saberem por que viviam desse jeito, sem saberem por que o mundo assim é, sem saberem o porquê de assim serem, vivendo horrivelmente sem nada saberem, fingindo que sabiam, traindo a si mesmos e traindo todos. Fingiam que a vida é essa mesma, traidores de si mesmos, e o ridículo sempre mostrando e provando ao contrário, de tudo ser mentira, e por isso tudo se acabando. Do nada surgiu tudo, toda essa fantasia, todo este presépio, tudo terminando em nada, por ser tudo matéria, produto do mal, e o mal por si mesmo se destrói, se acaba. Quanto tempo perdido de todos com esta luta, valorizando o nada e sabendo que o nada não tem valor, mas na mesma hora dando valor ao nada, como se o nada fosse uma coisa de valor. Então, o que vale esta vida assim desse jeito? Nada, por tudo se acabar em nada. Ninguém é dono de nada, ninguém é de ninguém, porque tudo se acaba, por tudo surgir do nada. Portanto, os materialistas, cegos como sempre, valorizam essas asneiras todas, valorizando o nada como se o nada tivesse valor. O materialista não passa de um cego de olhos abertos, que não sabe o que está fazendo e pensa que sabe muito. Sabe sim, se ridicularizar deste jeito, inconscientemente. Fantasiaram e ornamentaram o nada de uma tal maneira para se iludirem, se traírem e receberem as desilusões dos fracassos desse tudo aparente que nada é, e sofrerem as consequências desse embuste ornamentado com aparência de bom, que as desilusões provam o contrário, vendo o fracasso de todos esses palhaços, com essas palhaçadas todas. E por ser palhaçada, termina em nada. E por isso, tudo se acaba. São as consequências da deformação, consequências do natural deformado. E por estarem fora do verdadeiro natural, é que ficavam assim, desse jeito que estão, procurando o verdadeiro natural e não encontrando, porque nessa deformação não podiam encontrar. Ficavam desiludidos por não terem quem desse uma explicação verdadeira de assim estarem e de assim serem. Então, tornaram-se todos materialistas, por não terem o verdadeiro conhecimento natural do mundo e dos seres. Cada qual lançou-se com suas aventuras da melhor forma possível, para garantir a sobrevivência enquanto estivesse vivendo. E assim, todos se tornaram materialistas. Agora, hoje, chega em mãos de todos o verdadeiro conhecimento da origem de todos, da origem do mundo, da origem de tudo, e o porquê de adotarem esse monturo de matéria como elemento de prestígio, por desconhecerem o seu verdadeiro ser e a sua verdadeira origem. Está aí porque ficaram assim, perdidos nessas condições, todos sofrendo sem descobrirem o porquê. Agora está aí descoberto o porquê na imunização racional. Se tornou assim esse mundo encantado, um mundo de inconscientes, por não ser o mundo verdadeiro. E por isso, tudo se acaba. Agora, para serem conscientes, têm que conhecer o que é imunização racional, para receberem o fluido racional dentro do eu e ficarem ligados à planície racional, recebendo todas as orientações precisas para progredirem racionalmente, para progredirem conscientemente, e não desse jeito, horrivelmente, inconscientemente. Eu dou razão de assim serem, de assim estarem, porque desconheciam o seu verdadeiro natural, que agora estão conhecendo. De forma que, para quem desconhecia o seu natural, não podia ser de outro jeito. Tinha que ser assim mesmo, com esses quebra-cabeças. Está aí porque todos se tornaram materialistas nesse jogo de aventuras. Por assim serem, tinha que existir tudo quanto é de ruim: a inveja, a ambição, a ganância, a traição, os descontentamentos, a hipocrisia, a falsidade, a mentira, o ciúme, o fingimento. Por assim serem, tinha que existir tudo quanto é de ruim. Por nada serem, o desequilíbrio tinha que ser total, comum entre todos. Não podia haver sossego nem paz, por ninguém nunca estar satisfeito. Sempre a insatisfação imperando entre todos, fingindo estarem satisfeitos, e outros insatisfeitos. Por isso ser assim, deste jeito, é que nunca houve o equilíbrio desejado nesse mundo encantado. Hoje, fazendo-se de satisfeitos, amanhã, insatisfeitos. Hoje, bons amigos, amanhã inimigos. Hoje estão bem, amanhã estão mal, e assim sucessivamente. Um desequilíbrio total, devido tudo ser aparência e nada mais. Por tudo ser um ser de mentira, é que assim tinham que ser confusos, desconfiados, hipócritas, um mar de lama dentro dessa lama que é a matéria. Matéria não passa de lama. Que aventura penosa fizeram, vindo-se deformando até se destruírem dessa maneira. A aventura acabou em nada. Está aí a imunização racional para a recuperação de todos, para chegarem em seu verdadeiro lugar de racionais puros, limpos e perfeitos. Tinha que chegar esse dia, e chegou. Está aí o conhecimento de todo o histórico desse mundo, para todos chegarem ao seu lugar de origem verdadeira, de racionais puros, limpos e perfeitos. Isto é uma simples crítica desse encanto tumultuado. Com o fluido racional dentro da pessoa, dentro do aparelho, a pessoa fica ligada à planície racional, porque o fluido racional está dentro do aparelho, ligando assim à planície racional. Uma vez ligado à planície racional, está em contato com a planície racional noite e dia, pelo fluido racional, que é do verdadeiro natural da pessoa, e permanece dentro da pessoa, dentro do aparelho, ficando ligado à planície racional, recebendo todas as orientações necessárias, nascendo o equilíbrio na pessoa, o equilíbrio racional. Agora, o fluido elétrico e magnético está dentro do eu das pessoas, dos aparelhos, ligados a este conjunto elétrico e magnético, a essa natureza desequilibrada. Está aí a causa e a origem do desequilíbrio do ser humano, devido ao fluido elétrico e magnético, que está ligado dentro do eu da pessoa, a esse conjunto elétrico e magnético. Esse conjunto elétrico e magnético não regula, que é a natureza. Como é que a pessoa pode regular? De maneira alguma. É por isso que todos são desequilibrados, desregulados. Eis a razão das loucuras, de tudo de ruim, proporcionado pelo desequilíbrio elétrico e magnético, que está ligado dentro do aparelho, dentro do eu da pessoa. Vão fazer esta grande modificação do desequilíbrio do elétrico e magnético para o equilíbrio, para o racional. Agora, com o fluido da imunização racional dentro do eu de todos, dentro do aparelho, todos vão ficar ligados à planície racional. Daí, o equilíbrio eterno, tudo se multiplicando de bom e de bem, indo tudo certo. O equilibrado vai certo, sempre certo. E o desequilibrado pelo elétrico e magnético, sempre errado, sempre desacertando, sempre de mal a pior, de pior para pior. Vão fazer uma diferença bem grande do desequilíbrio para o equilíbrio, do irracional para racional. Uma vez ligado à planície racional, estará se entendendo dia e noite com os habitantes da planície racional. Os habitantes da planície racional entram em contato com a pessoa, permanecem em contato com a pessoa. Daí o equilíbrio racional. O pensamento é governado pelo bem, pelo bom. E assim, tudo vai bem, tudo é bom. Não é mais governado pelo mal, feito pelo elétrico e magnético, pensando mal, vivendo mal. O elétrico e magnético, por ser mal, é que não dá sossego a ninguém. Ninguém tem sossego nesse mundo, devido ao elétrico e magnético. Está aí a radicação de todos, a radicação do mundo, radicalmente curados do desequilíbrio do elétrico e magnético. É por isso que ninguém no mundo nunca teve sossego, devido a esses dois fluidos, que não pertencem ao ser humano. Pertencem, sim, aos irracionais. O que pertence aos animais racionais é o fluido de sua origem, o fluido racional. Agora, estão todos unidos, juntos ao seu verdadeiro natural, juntos da sua origem, tudo de bem para melhor. Tudo de bom, tudo sempre bom, tudo sempre bem, por estarem em contato dia e noite com a planície racional, ligados pelo fluido racional que está dentro do eu, cada vez mais juntinhos, mais perto da planície racional. Vão se aproximando cada vez mais da planície racional, até que venha o extermínio completo do corpo em matéria. E, naturalmente, o fluido que deu origem ao ser, dentro da base de sua origem racional, o bem eterno. O progresso racional é sempre de bem para melhor. E o progresso do elétrico e magnético é sempre de mal a pior. Ninguém vai deixar de progredir para o seu próprio bem, para progredir para o seu próprio mal. O elétrico e magnético vai ficar completamente abandonado pelos seres de origem racional. Sim, porque ninguém vai deixar de viver bem, sempre bem, para viver mal, sempre mal. Enquanto não conheciam o bem verdadeiro, não conheciam a sua origem, ignoravam a sua origem e não tinham outro remédio a não ser irem sempre de mal a pior. Pelas influências do elétrico e magnético, não tinham outro remédio, porque não conheciam outra coisa. Só conheciam o elétrico e magnético, só conheciam o encanto. Mas agora, todos conhecem o seu verdadeiro natural. Desencantou-se, salvou-se. E assim, todos procuram se imunizar o mais depressa possível para adquirirem o fluido racional dentro do seu eu e ficarem sob o domínio do bem, da sua base de origem, e não perturbados pelo elétrico e magnético. Está aí, em mãos de todos, o maior brilhante do mundo, que é a imunização racional. O maior brilhante do mundo, que é o fluido racional. O maior brilhante do mundo, que é todos conhecendo a eternidade, sabendo descrever a eternidade e entrando para a eternidade. Esta é a maior riqueza de todos no mundo. É do saber que todos precisam para saberem como devem viver e não viverem de experiências. Porque quem vive de experiências é porque não sabe viver. E quem não sabe viver, não sabe se está certo ou errado. Sempre pensando que está certo, sempre errando por viver de experiência. Quem vive de experiência é porque nada sabe. Então, vive experimentando isso ou aquilo para ver se dá certo ou não. Essa é a vida do elétrico e magnético. Essa é a vida dos que estão com o fluido elétrico e magnético dentro do seu eu, que faz a pessoa viver assim, como bicho. O bicho é que não tem noção de nada. Experimenta para ver se dá certo ou não, se gosta ou não. Esse é o bicho. Está sob a influência da incerteza, das influências que não regulam, o elétrico e magnético. Agora, o imunizado é completamente diferente e para alcançar a imunização é tão simples. É somente ler todos os dias, ter persistência na leitura para conhecer o que é imunização racional e adquirir o fluido racional dentro do seu eu. É tão simples, é tão natural conseguir o fluido da origem de todos. Todos agora, no mundo, vão brilhar racionalmente, brilhando sempre, cada vez mais. Está aí a verdadeira paz e a verdadeira fraternidade racional. Agora, a paz e a fraternidade do elétrico e magnético só está no nome, porque o elétrico e magnético não dá paz a ninguém, como nunca deu. O elétrico e magnético nunca trouxe paz ao mundo. E por isso, o mundo sempre em convulsões, sempre convulsionado, todos sendo considerados guerreiros vencidos, guerreando pela vida e sendo vencidos por ela. Guerreiros vencidos. As guerras sempre existiram, porque o elétrico e magnético não dá paz a ninguém, como nunca deu. A paz só no nome. A paz aparente, e por isso, em paz hoje, em guerra amanhã. Se estão em paz hoje, estão em guerra amanhã. As demandas, as lutas nunca cessaram, no mundo inteiro, porque o elétrico e magnético é perturbador. O elétrico e magnético é o causador do desequilíbrio de todos. Não dá paz a ninguém, porque o elétrico e magnético não é para o domínio dos animais racionais. Por estarem os animais racionais encantados, dominados por um setor diferente ao de sua origem, é que viviam assim, horrivelmente, nesse desequilíbrio infernal. Por estarem sendo dominados por uma influência de outro polo muito diferente, o irracional, o elétrico e magnético, e não do racional. Agora, conhecendo os dois setores, todos querem ser dominados e receber as influências da base de sua origem. São animais racionais. E todos querem receber as influências, o domínio de sua base de origem racional, a planície racional, e não o do elétrico e magnético, do irracional. Estavam vivendo aí iguais a bichos, desregulados, sendo de uma base pura, limpa e perfeita, a base racional. E por isso, são animais racionais, vivendo aí ridicularizados como bichos, como feras, como uma fera humana, e a desumanidade e tudo, enfim, por estarem sob a influência do irracional, do elétrico e magnético. Agora, graças ao desencanto, todos conhecedores da sua base de origem, tratando de se imunizar, para entrar em contato com sua base de origem, a planície racional, tratando de conhecer o que é imunização racional, para ficar de posse do fluido racional, para o fluido racional entrar dentro do seu eu e fazer a ligação com a planície racional. Daí, tudo certo, tudo bem, tudo bom, se multiplicando tudo de bem para melhor, racionalmente.